happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Tem gente que já dançou na chuva, já dançou no emprego, já dançou na escola, mas nós não. Nós dançamos é na frente do videogame, porque esse é o episódio mais dançante de todos os Orioncasts. Sejam bem-vindos ao Baile da Orion, o nosso episódio de número 51, que é sobre jogos de dança. E apresentando essa verdadeira boy band, temos aqui João, Adriano Sardi, Homem Mal, Lula Molusco, Mr. Bubbles e lá no cantinho, no fundo, escondido com a mão no bolso, fingindo que não é com ele, o Hyde. So, who wants to dance? Bom, galera, lendo as cartinhas aí do último cast, vamos começar aqui o sorteio das cartinhas. Vamos começar pelo João. João, o que, que diz a sua cartinha? Opa, minha cartinha é do Keystone. Ele tem 31 anos, é de João Pessoa, Paraíba. Bom, ele diz que ouve o Orioncast há um tempão, mas que só agora, depois do cast do mascote preferido dele, é que ele resolveu comentar, né? Ele ficava escondidinho ouvindo lá e não falava com a gente. Mas ele diz aqui que ele conheceu o Mario somente no Super Mario World. Somente cerca de um ano depois que ele já tinha jogado Super Mario World, ele conheceu o Super Mario All-Stars, e aí que ele conheceu os clássicos, né? Ele disse que foi uma das experiências mais divertidas da vida dele até então. Não, deve ser um menino muito triste, assim, sem amigos. Nossa, que maldade. Brinks. Ele disse que isso não seria nada demais, né? Seria só mais um game descobrindo o Mario. Ele disse que não estava atrás do armário. Ô, louco. Menos mal, menos mal. O lance, né, o negócio disso aí é que ele disse que ele só jogava jogo de luta até então, né? E o Mario foi o único jogo que fez ele sair do Street Fighter, sair do Mortal Kombat pra jogar um joguinho de plataforma feliz. Cara, então, segundo o nosso amigo Homem Mal, aí esse cara, ele tinha um perfil de motoboy de boteco, só jogava jogo de arcade, só jogava jogo de máquina, só jogava jogo de luta, né, Homem Mal? Pagou sua cota de office boy no mundo. No mundo, e aí fez a curva de aprendizado jogando Mario. Pô, lembrei disso na hora, nunca consegui esquecer a relação. O cara só jogava arcade e jogo de luta. Bem, ele complementa o e-mail dele aqui dizendo que ele jogou o saudoso e inesquecível Yoshi Island. O game que ele disse era o mais cativante e inesquecível da vida dele. Ele disse que chorou ao terminar o jogo. Caramba, meu! E ele disse que na verdade ele chora só de lembrar, cara, do final do jogo. Mano. Ele chora com a mente só, né? Não deve ser com os olhos, não. Continuando as cartinhas, o Adriano, você tem uma cartinha pra ler? Joguei pro alto aqui, opa, caiu. Rafael Leonardo. Já faz uns 3 meses que acompanho semanalmente os casts. Não comentei nem mandei e-mail anteriormente por falta de tempo mesmo. Vocês cara, estão de parabéns. Sim, o cara não tem tempo para escrever um e-mail. Tem 3 meses que o cara escuta, ele não escreve. Quando ele escreve, você fala, pô, o cara não tem tempo? Eu acho que a gente vai fazer assim, ó. Primeiro a gente agradece a sua cartinha. Segundo, o que vocês acham de a gente tirar um mês de férias do cast pra dar tempo dele escrever? Que aí ele não vai ter episódio pra ouvir, do tempo que ele ouviu o episódio, ele vai ter tempo. Rafael Leonardo, a gente vai parar um mês o cast pra te ajudar, beleza? A gente quer você escrevendo, cara. Mas beleza, continua aí. Vocês estão de parabéns a cada novo episódio. Uma vírgula, hein? A cada novo episódio, a qualidade das informações, da edição e da equipe só aumenta aí, ó, galera. Para retribuir um pouco de toda a diversão e informação que vocês me proporcionam, gostaria muito de fazer uma caricatura de toda a equipe. Aê, aê, o que vocês acham, galera? Pô, cara, eu acho que é uma bela troca. Eu paro o cast um mês, cara. Show de bola. Pode ser de cada um separado, retratando o jogo que mais gosta ou da equipe toda junto. Para tal, preciso de referências fotográficas, meu Deus. Por também esse motivo, eu tô lendo na íntegra, tá, gente? Bem, lógico. Aqui é a verdade. Sem cortes. Encontrei o Mr. Bubbles na live e ele me surrou de Feilong, mas quando pegá-lo com a minha Camille, caso vocês não queiram que eu faça caricatura, que isso, claro que a gente vai querer. Agora a gente vai te encher o perfil no site, lá já tem uma foto minha lá. 90% das minhas fotos de família estão igual, então tá fácil. Não, o pior é que a foto do homem mau já é caricata, né? Aí não sei como é que vai fazer isso aí. Cara, tu não devia ter prometido isso. Agora que tu prometeu, agora a gente vai até o inferno, cara. Conseguiu essas caricaturas. A gente tem seu e-mail, hein? A gente sabe que você fora. Cara. É, então. Aí ele completa aqui ainda. Gostaria muito de fazer alguma arte para o site. E vocês podem pedir o que quiser. Fechou. Ah, fechou, cara. É nóis. Aí ele manda os endereços dos portfólios dele e tal. Pode colocar no site aí pra galera ver, né? Um grande abraço a todos e desejo que continuem fazendo um trabalho tão excelente quanto que já vem fazendo. Obrigado. Pô, eu agradeço pra caramba também a carta. Curti demais e a gente vai te encher o saco. Ninguém mandou você conversar, a gente vai pegar. Eu, meu mal, e a sua cartinha? O que que diz? Vou jogar também as cartinhas pro alto, né? Só que minhas cartinhas, como elas não caem, eu vou ter que derrubar elas, né? Nossa! Pronto, caiu uma aqui. É do Bruno Fernandes Guimarães. Ele detalha aqui que ele é o nosso conhecido Hubinox, que é bem amigão do pessoal do Twitter aí, que ele mandou bastante coisa quando eu tava lá no evento da Game World, com pergunta do 3DS. A cartinha dele, o que que tá falando? Olá, pessoal da Orion, estou aqui para comentar sobre o cast de Mario 2D. Não posso falar da era NES, pois sou mais jovem, pois meu primeiro contato com o Mario foi no Super Mario World, que vinha junto com o Super Nintendo, mas joguei os clássicos no All Stars. Uma curiosidade é que o Mario 2 americano foi feito em cima do Doki Doki Panic. Alguém já ouviu falar desse jogo? Acho que a gente falou disso também, né? A gente só não falou qual era o nome do jogo, mas a gente comentou que ele era feito em cima de um outro jogo, né? É, então eu não tava prestando atenção nessa hora. Bom, ele falou que é um jogo de NES. O Lost Levels é a continuação direta do 2, que não foi lançado na época do NES. Então, por isso que saiu mais pra frente. Ele disse que, na opinião dele, o melhor Mario de todos é o Super Mario World, que ele adorava pegar o Yoshi só pra ficar andando com ele no mapa. Ele não gostou do Super Mario World 2, porque você controla o Yoshi com o Baby Mario nas costas. Mas aí, eu falando que é a opinião pessoal dele, não tira o mérito do jogo. E o Super Mario Bros. Só perde pra Pokémon Black e White. Isso. Te trollou, hein, homem mal. Te trollou. Meu. Seu troféu desbloqueativo Mental Lock. Continua aí, homem mal. Perde pra Pokémon Black e White na minha lista de best games do DS, sendo nesse meu power-up favorito o casco azul. E o replay desse jogo é incrível. Eu jogo as fases 3, 4 vezes. E foi isso, até a próxima. Isso aí foi palavra do nosso amigo Hubinox, o Bruno Fernandes. Oh, muito obrigado pela cartinha. Eu não posso comentar muito de Pokémon, não, mas... Olha só, deixa eu falar uma coisa. O New Super Mario Bros. Não é pixelado igual os Pokémon de costas no Pokémon Black, tá? Falei. Eu acho que se fosse Pokémon Black Ops, teria uma chance com o Homem Mal. Vou ler a minha cartinha aqui. A minha cartinha é do Dragonic. Bom, vou dizer um pouco da minha pequena experiência com Super Mario Bros, né? Ele falou que o Super Mario Bros é, com certeza, o jogo mais difícil dos Marios que ele jogou, né? Porque foi o único que ele não conseguiu fechar. Ele falou do Super Mario Bros 2 e o Super Mario Bros The Lost Levels. Esse ele achou o mais bizarro de todos, então, apesar que foi bem divertido pra ele, mas também frustrante. Ele falou que, na época, o final pra ele não foi tão bacana. Ele tinha 7 anos, né? Hoje ele tem 18. Ele falou que, sei lá, como se fosse um sonho. Ele também comentou do Super Mario Bros 3, falou que achou bastante difícil. Nossa, meu, a galera falando que jogo do Mario... É difícil, é desafiante, né? Não tem como. Ah, sim, é só bem difícil. É, então. Ele comentou das roupinhas, que curtia a roupinha de guaxinim, de sapo. Guaxinim, cada um fala uma coisa. É, então. Legal, né? Isso aqui é louco. Isso fica folclórico, né, cara? A roupinha de guaxinim eu não tinha, é cara. É tipo os golpes do Street Fighter 2, né? É exatamente o que eu ia falar, cara. O Hadouken, o Hadouken. Hadouken. Tiger Robocop. É. Né? Nossa, essa hora tinha que estar rolando de fundo lá aquela dança do Street Fighter, hein? Pra galera conhecer, a galera que gosta de navegar no site aí, tem que conhecer a dança do Street Fighter. Pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fighter. Apresentar o Guilherme dando a leque. Bom, e ele também comentou, Super Mario World era super bacana, ele falou que o New Super Mario Bros. Ele não teve chance de terminar, mas disse que é questão de tempo, e falou que infelizmente ele não comprou ainda o New Super Mario Bros. Wii e se arrependeu de comprar Resident Evil 5 pra Xbox. Pô, cara, eu gosto pra caramba de Resident Evil 5. Essa foi pra você, hein? Essa foi a trollada pra mim, cara. Esse povo tá muito maroto, cara. É, esse povo tá maroto, cara. Eles mandam um negócio, só tem sniper, cara, nas cartinhas. O cara falou de Pokémon na cartinha do Homem Mau, o cara falou de Resident Evil 5, falou que se arrependeu, cara. Eu acho que porque New Super Mario Bros. Wii ele achou mais divertido. Mas não que Resident Evil 5 seja um jogo ruim, pô. Ah, acho que ele quis dizer isso mesmo, hein? É, ele quis dizer... Bom, esclarece aí pra gente no moral, Dragonix, se você achou Resident Evil 5 ruim. Ou se você é da trupe do setista, não consegue jogar com o pé de cimento. Beleza, de uma forma, valeu pela cartinha aí. E aí, João, qual a sua próxima cartinha? Opa, a cartinha aqui é do Rick Soares, de São Paulo. Ele é gerente de TI. Bom, em primeiro lugar, ele dá os parabéns pra gente pelo Ironcast número 50. Ele disse que não poderia ser melhor. E ele conta aqui uma breve historinha sobre como ele adquiriu o Super Mario 3 dele para o NES. Bem, ele conta que ele tinha um NES clone com cartucho de Super Mario Bros. 1, né? Certo dia ele foi na casa de um amigo dele jogar o NES do amigo dele. E chegando lá ele viu que o amigo dele tinha um cartucho do Super Mario Bros. 3, que ele nem sabia que existia. Ele disse que ficou louco aqui e aplicou o maior golpe da vida dele. Ele disse para o amigo dele que ele tinha um cartucho bem mais legal... E que se ele emprestasse o cartucho do Mario, ele ia emprestar o cartucho que era dele. Ele disse que o cartucho dele era de um jogo chamado Chip and Dale. Vocês conhecem esse jogo? É o Chip and Dale ou é o Tic Teco? É. Então, ele deu o Tic Teco e pegou o Super Mario Bros. 3, amigo dele. E ele disse que ele nunca mais levou o Super Mario 3 de volta pro amigo dele. Só tem uma coisa a dizer sobre isso. Isso é realmente Grand Theft Mario. É. Eu tenho umas histórias dessas também com o Mario, com as fitas. Ô, louco, a galera passava a mão no cartucho, hein? Não, mas era época, assim. É. Ele só fica dizendo que o amigo dele até hoje, sempre que vê ele, fala, é, você me enrolou, ficou com o meu Mario. Fala, é, foda-se. O meu irmão está, é sensacional. Show de bola. Da alma aí o rancor, cara. Uhum. Muito rancor, muito rancor. E a sua cartinha, meu irmão? Então, a minha cartinha já li. Vou só fazer aqui uma menção honrosa, né, um camarada. Primeiro de tudo, a primeira vez que ele posta aí no site é o MotaRJ. A gente vai fazer só uma mençãozinha, porque ele postou, não mandou e-mail, não mandou cartinha. Ele postou lá no fórum, mas foi engraçado que ele falou que ele não conhecia o site do Orion e conheceu o podcast através do iTunes. E ele gostou tanto que ele disse que se sentiu obrigado a vir no site para elogiar a qualidade do cast e ainda gravou alguns CDs com todos os podcasts e distribuiu para os amigos dele que gostam de games. Então, é só falar muito obrigado aí, nome, acho que não só meu, mas de todo mundo. E se algum camarada seu falar que não gostou, faz ele pagar a mídia. Exato, eu concordo em cor, grau e gênero. Pô, que dizer, né? Tá de parabéns, cara. Valeu aí. Pô, valeu demais. É, meu, deu trabalho colocar essa tranqueira no iTunes, viu? Então, mas realmente, finalmente mostrou fruto, cara. Não, tem muita gente que escuta e não se pronuncia, né? Tem muito sniper aí escutando. É, muito sniper. A gente foi atingido por alguns. Vocês, convidamos os snipers de ouvido a participarem pelo menos uma vez aí no fórum. Exatamente. E por falar em participação, vou só mandar um abraço aqui pra toda a galera que participou lá comentando no Twitter da Iron Games, né? Essa semana a gente interagiu bastante aí, discutimos sobre Pokémon, sobre a demo do Mortal Kombat, foi bem legal. E é isso aí, mandar um abraço pro arroba Rubinox, _, pro Bruno Dolabella, pro Marcelo 289, pro Marcelino AP, pra Mai HES2, pro Bruno SP7 e pro Álvaro General J. E pô, eu mandei RP, hein? Por que eu não recebi um abraço? Ah, pô, você é cabaço, né, cara? Você tá carente, cara? Não. Beleza, mas galera, se vocês estiverem carentes, mandem cartinhas, entende? Pra mim, o Adriano está, mandem cartinhas pro Adriano. Vem, dizendo que é cartinhas, mas nós leremos as suas cartinhas. Muito obrigado pelas cartas. É, continue mandando para o e-mail oriongames@gmail.com ou contato@oriongames.com.br. Show de bola. É isso, galera. Muito obrigado pelas cartinhas e vamos pro cast. guys are good at talking to girls. Some guys have all the money in the world. Some guys wear fancy shoes and pants. I'm not one of those guys, but baby, I can dance, dance, dance, dance, dance, dance. Bom, galera, e começando o cast de hoje em ritmo dançante, vamos falar de jogos musicais. Bom, uma curiosidade, vocês sabiam que o primeiro jogo de ritmo do videogame foi um jogo dançante? Porque eles consideram, né, jogo de ritmo, igual Guitar Hero, igual a gente curte, Rock Band, DJ Hero, todos esses jogos que a gente tem hoje são jogos de ritmo. Mas o primeiro jogo de ritmo foi um jogo, assim, de dança. Vocês fazem ideia de que ano que foi? Olha, não sei o ano, mas provavelmente foi alguma coisa da Konami, não? Olha, não foi da Konami. Não foi da Konami. Mas foi um jogo chamado Dance Aerobics, do NES, né? Que não era efetivamente um jogo de dança, era um jogo de ginástica, né? E ele usava um tapete. A gente vai pôr o link do YouTube para mostrar a jogabilidade para vocês. Era um tapete que tinha 12 pontos e o controle era o Nintendo Power Pad. Na realidade, a coisa, eu nem sabia que esse jogo existia. Foi, a gente descobriu assim na pesquisa para esse cast. É um pad, né, como se fosse um tapete daqueles que a gente viu na época do DDR, no PlayStation, que tem até hoje, só que ele tinha 12 pontinhos assim e jogava duas pessoas em cima do mesmo tapete até. E sabe o que é mais engraçado? Eu cheguei a ver isso na época do NES, esse negócio, só que os caras usavam pra um jogo de corrida. Tipo assim, um ficava pulando em cima de dois pontinhos, correndo, tipo Decathlon, tá ligado, do Atari? E o outro ficava em cima de outros dois pontos, correndo do lado. O que pisava mais rápido nos pontos, ele ganhava o jogo de corrida. Então a gente vai deixar o vídeo de gameplay, mas foi o primeiro jogo mesmo considerado o jogo de ritmo da história. Chama Dance Aerobics, do NES, da Nintendo mesmo. Não fez muito sucesso. Óbvio, na época, no NES, quem fez sucesso foi o Mario. Demorou praticamente 10, 11 anos pra realmente explodir. Então, digamos assim, essa é a época que dá pra considerar. Dance Aerobics é a pedra lascada dos jogos de dança. Eu não joguei, ninguém aqui jogou, eu nem sequer vi o cartucho. Sem então, chance. Tipo assim, a gente só pode falar e deixar o link do vídeo da jogabilidade deles pra vocês terem ideia. Mas jogabilidade é, tipo assim, é super simples. É um sprite, né, de uma ginasta em cima do pad, e aí ela vai fazendo ginástica, 1, 2, 3, 4, no ritmo da musiquinha 8 bits do NES. Agora, esse jogo de correr, esse jogo de dança aí, o Aerobics, deve ser parecido com aquele jogo de corrida olímpica, né, Decathlon, se eu não me engano. É, então, é mais ou menos parecido. Uhum, mais ou menos parecido. Inclusive, tem um vídeo no YouTube do cara fazendo um clipe engraçado com esse jogo, de uma música que chama Maniac, que foi trilha sonora do filme Flashdance. Vamos deixar o vídeo aí pra vocês verem também, é bem engraçado. Exatamente. Ai, tá vendo? Eu já vi. As manjações estão começando a surgir. Todo mundo tem ali no coração, no cantinho, escondido. Mas pois é, cara. Todo mundo é um dançarino nato, né? Estamos no Brasil. Damn, I hate disco. Mas eu acho que, começando a época que realmente a gente viveu, né, dos jogos de dança, começou em 1998, finzinho da década de 90, foi lançado o Dance Dance Revolution no Japão, né, que era na máquina, né, no mesmo ano chegou para o PlayStation e veio chegar nos Estados Unidos em 1999. Eu lembro de ter visto a máquina primeiro que o tapetinho. Vocês viram o tapetinho primeiro ou a máquina? Nossa, cara, eu pelo menos vi primeiro a máquina, cara. Nem sonhava que aquilo dava pra funcionar num pedaço de plástico. Só quem não foi em shopping nessa época que não viu a máquina primeiro, né? Porque você chegava no shopping e tinha aquele monte de gente em volta da máquina e você acabava sendo induzido e ele ver o que tava acontecendo, né? Isso é, com certeza, cara. Aquele barulho, né? Um monte de gente pulando. Cara, eu lembro de parar vendo uma menina dançando numa máquina. A menina dançava pra caramba e era bonita. De quebra. Eu falei, nossa, super difícil jogar isso. Mas é estranho, assim, o primeiro que eu vi, né, em arcade mesmo, assim, foi o. Não foi o DDR, era o concorrente que era. Pump It Up. O Pump It Up. É verdade. Ah, mas aí já foi mais novo. Pump It Up era mais novo, né, cara? Foi. O Pump It Up já é de 2004, já praticamente, se eu não me engano. Cara, que é aquele que não, cara. Ele foi... Até que não, tinha antes o Pump It Up. foi lançado uns 2 anos depois do Dance Dance Revolution. Tanto que deu até um problema, que a Konami tentou processar eles por plágio, né? E perdeu o processo. O Pump It Up era aquele que tinha setas em diagonal, né? Ele começou com 5 setas só. As 4, igual do Dance Dance, uma no meio. Aí depois ele foi pras diagonais. Pras diagonais. É, então, eu lembro que tinha essa diferença do Pump It Up. Mas o Pump It Up, eu não lembro de ver tapetinhos populares deles. Eu lembro de ver tapetinhos, não, assim. Eu acho que o Pump It Up foi só pra máquina mesmo. É, então. Não, eu acho que tem pra cheguei console. Não cheguei a ver em console, aí, não. Tá, então, pois é, aí que tá. Eu nunca tive muito contato com jogo de dança, mas eu joguei o Pump It Up no PC. O único lugar que eu joguei o Pump It Up. Nas setinhas do teclado, cara. Bem tosco, assim, mano. É, eu lembro, cara. Eu lembro. Tinha uns camaradas meus que jogavam. É um herege. Eu meti ele pra PC também, pra vender. Eu já vi em algumas lojas gringas vendendo tapete de Pump It Up. Tapete de Pump It Up é pra... Agora eu não lembro se era pra PlayStation 2, se eu não me engano. Mas é, eu lembro que existia, cara. Existia sim o Pump It Up pra videogame. Não era popular igual o Dance Dance Revolution. Eu acho que aí já tava todo mundo acostumado com as setas, né? Na máquina ficou... Era outra história, né? Porque máquina tinha em vários lugares. Mas assim, eu não acho que ele foi tão popular quanto o Dance Dance. Pelo menos é a impressão que eu tive. Ah, eu tô com você nessa. Ah, eu fui ao contrário, cara. Eu via mais o Pump It Up. Depende do shopping, né? Mas assim, o console, com certeza, o DDR é mais popular. Então, o primeiro console que eu vi com o tapetinho foi o PlayStation 1. Todo mundo aqui acho que teve Play 1. Mesmo o Homem Mal lembra que o irmão dele trocou o Mega Drive por um Play 1. É, eu tive um Play 1 acho que por uma semana e meia ou duas. Uma semana e meia ou duas. Alguém aqui teve o tapetinho no Play 1? Antes disso, imagina se esse Play 1 do Homem Mal tivesse vindo com o tapete. O que que ele... Como ia ter reação dele? Alguém teve Play 1 com tapete? Acredito que não. Cara, e eu vou fazer a outra pergunta. Alguém jogou no controle? Acredito que não. Também não? É, dava pra jogar. Ninguém, cara. Controle também? Dava pra jogar no controle. Então, eu joguei no teclado, né? Mas no controle. É, meus primos jogavam no controle, cara. No Play 1. Tenso? É, então. Não, é um jogo de ritmo. Eu sei que a primeira vez que eu vi, eu sei quem jogava era o Raid, ele tá ali no canto, não quer falar, mas ele jogava... Você tá entendendo, né? Falando que as manjação vai aparecendo aos poucos. Jogava no controle. Ouvindo, se eles soubessem como esse assunto deu uma polêmica interna, falaram... Jogo de dança... O Raid, não quero falar sobre isso. Pode crer, né? Prefiro aquela musiquinha triste de fundo, né? Tururu, né? Eu não quero falar sobre esse assunto. Raid falou de falar flashback, né? Ele tá sentado, no canto da parede com as mãos no ouvido, assim, balançando a cabeça. Não pode crer. A garoa caindo lá de fora, né? Mas tipo assim, ninguém chegou a jogar no Play 1. É, na época, ninguém nem. Não lembro nem de se sentir atraídos pelo jogo, mesmo vendo o pessoal jogar em shopping. Quando começou aquela febre de campeonato, porque até hoje tem campeonato desses jogos. Tem, com certeza. Acho que é assim, no shopping talvez até a pessoa fique com um pouco de vergonha de jogar, porque não sabe. E geralmente quem joga é o pessoal que já manja muito, né? Você vê o cara jogando aquele nível absurdo, o Expert Nightmare. Mas em casa, quem teve o acesso, com um monte de em casa ninguém vendo, com certeza jogou. Ninguém vendo escondido. É. Foda a vergonha no shopping, cara. Meu shopping tinha vários retardados, cara. Fazer revelação. Eu tentei uma vez jogar isso aí no shopping. Eu admiro. Faltou vergonha? Ué, dei 3 passos e deu um game over, cara. Ah, mas também... Ô, louco, foi assim, round 1, fight! engraçado, eu tenho até uma confissão a fazer, cara. Opa! Há pouco tempo, eu fui no shopping, eu ia bastante no shopping aqui pra jogar Guitar Hero 3, né? De vez em quando eu tava no shopping lá, eu falava, vou jogar. Aí cheguei lá, tava quebrado, cara. E só tinha... A única coisa que tava vazia era a máquina de dança. Olha o destino aí, ó. Eu já tinha comprado duas fichas, que é aquela ficha 7 minutos no Guitar Hero. Aí eu virei pra minha namorada e falei, vamos jogar, cara? Aí ela... Desculpa aí, olha, desculpa aí. Aí ela falou, vamos. E, pô, cara, eu ganhei, cara. Aí, ela falou mais que ela? Pô, cara, eu falei mais que ela, cara. Nosso amigo Rafael Leonardo aí já sabe que ilustração fazer, né? Não preciso nem falar. Ah, é. Eu vou fazer uma ilustração bem linda na lápide dele também. Que isso? Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Mas aí eu vou perguntar, né? Tipo assim, a gente, o pessoal tá falando, a gente teve, foi meio controverso fazer esse cast. Tem um preconceito dos jogadores hardcore com esse estilo de jogo? Eu acho que não é nem preconceito de jogador hardcore, eu acho que é de homem mesmo, né? Homem não gosta, geralmente homem não gosta de dançar, né? É, cara, mesmo na frente do videogame? Ah, mesmo na frente do videogame, eu acho que tem essa sim. Ah, e meu, eu... não gosta muito de dançar, não. Cara, eu sou daquela assim, que, poxa... É, o grande exemplo, acho que pra todo mundo aqui, vai ser o Just Dance. É, cara, não é um jogo que, putz, eu ponho no Wii aqui, ah, tô sentado aqui, a gente terminou de gravar o cast, falar, ah, vou jogar Just Dance. Mas, cara, tá a galera, vai rolar aquela apagação de mico, todo mundo já tomou uma ou duas, que vai, meu, vai ser uma tiração de sarro. Meu, eu acho que não machuca, cara. Cara, eu também acho que não tem problema nenhum, é que o pessoal então, tem gente que tem medo de machucar. Agora, bebo, né? Vai lá dançar cara, do machiste, não machuca, né? Ó, o cara chega aí, ah, chega em casa do trampo, ah, vou jogar Just Dance, aí, meu, aí eu já não sei, aí eu já fico um pé atrás. Uhum. Ai, ai. Aí, então, aí, João, o que você acha? Acha que rola um preconceito dos jogadores, ou é coisa que a maioria dos homens não gosta de dançar? Ah, velho, eu vejo esses caras dançando assim no shopping, eu acho retardado, mas não tem preconceito. Nada contra. Mas por que você acha retardado? Cara, eu não tenho essa pergunta. É, vamos elaborar, então. É, vamos isso eu quero elaborar. Vamos elaborar a ideia. Por que que no. Porque rola, tipo assim, a gente sente aqui no cast que rola uma resistência contra os jogos, contra esse tipo de jogo. A gente é jogador de videogame, cara. Então, tipo assim, a gente tem um programa que fala de videogame. Por que isso afeta a gente? Por que essa dificuldade? Estamos num país onde a dança é algo cultural, né? Isso é uma marca do país, né? O brasileiro é conhecido como Bahia, povo que dança. É, só faltou estar na Bahia, se a gente gravar esse cast na Bahia. Pra ser mais cultural ainda. Pós-carnaval ainda, né? Um episódio aí... O que tá ainda pegando a marezinha aí da primeira semana, digamos assim, útil realmente do país. Que é uma pegada. Por que acontece isso? É, cara, por mim, assim, eu não tenho esse desapego, cara. Pra ir lá, entendeu? Porra, ficar com as banhas suando lá, pulando aquela porra lá, eu. Fica suando jogando Call of Duty, cara, pelo amor de Deus. O cara que joga videogame, ele já é, por padrão, mais tímido. Aham. Uhum. Já é mais tímido e já é mais desapegado às coisas. Se o cara já fica em casa jogando videogame, ele já não é um cara de sair ou brincar na rua. Então já começa por aí, né? Ele também não é o latino da dança, né, cara? É, então. Vai ver que essa dança não é AP dele, pô. Ah, velho, eu assim. Essa história do que o cara que joga videogame meu não sai de casa, putz, cara, eu não. Acho que hoje em dia não cola mais, não, cara. É, não é 100%, não dá pra generalizar. Mas geralmente tem aqueles casos que o pessoal mais cara, retraído, né? Eu acho que pelo menos na questão de se expressar artisticamente através da dança, eu não conheço um jogador gamer mesmo hardcore que é só um bailarino foda. Como não, o Lula aqui, pô. Ah, cara, eu faço os Zuki, cara. Eu faço o Zuki já faz um tempinho, eu me divirto bem. Então não sou um mestre, mas... Pretendo continuar no curso. Mas você ainda é uma certa exceção, não é, Lu? Sim, sim, é uma exceção. E uma coisa curiosa, eu tenho vontade até, né, não sei, talvez no segundo episódio, o que a galera acha, de perguntar pro pessoal que efetivamente dança, né, o que que eles acham desses jogos de dança. Ou mais ou menos o pessoal que toca um instrumento de verdade acha desses instrumentos de plástico. É, será que vai rolar o mesmo preconceito? Que tem uma Então... Eu tenho uma coisa, é uma coisa que eu gostaria de. A gente não chegou ainda, mas eu teria vontade de chamar a minha professora do Zouk pra falar sobre isso daí, ou algum amigo, amiga que dance profissionalmente pra fazer dança contratado de balada, esse tipo de coisa, pra poder falar disso. Porque eu acho, assim, na boa, que é uma baita porta de entrada pra pessoas que não são do meio do videogame entrarem no videogame. Então, eu acho que esse tipo de jogo. E, não sei, a gente que viveu essa época dos tapetes, eu acho que não era uma época ainda que é tão amigável. É, você efetivamente dança, né? Só que eu acho que é uma dança que você ainda dança muito preso, você tá mais ligado a pressionamento de botões, esse tipo de coisa. Você tem movimentos limitados. Eu fui ter o tapete, no meu caso, no PlayStation 2. No PlayStation 1 eu não tive. Meus primos jogavam no controle, eu joguei um pouco, mas eu não achei assim algo tão, tão sensacional, né? Assim, jogado no controle. E na época eu não fiquei com vontade de investir no acessório. Na época do PlayStation 2, eu acabei comprando um par de tapete. Falei, vamos ver qual é que é desse negócio. E coloquei em casa um domingo à tarde. Eu não preciso dizer que na segunda-feira estava todo mundo dolorido. Cara, eu acho uma bela moeda de troca, assim. O pessoal às vezes tem tanto preconceito com o jogo. Eu acho que é o tipo de jogo mais girlfriend maker possível. É um jogo de dança. Mesmo desses com tapete. Eu também fui acabar jogando em casa, assim, na casa da minha namorada, que lá para 2007 havia um tapete lá também. Aí ela acabou me obrigando a jogar um pouquinho. Uhum. Uma vez. É, tá. Ninguém quer falar, né? Não, tá, uma vez, né? Só rapidinho. Não, por quê? Como eu disse, eu tentei uma vez no shopping e foi em 3 segundos, cara. É, você tem as duas pernas, cara. Como o Lula comentou aí, primeiro, o homem já não se mexe muito. Segundo, meio gordinho. Então, cara, fica difícil. E até engraçado, que eu tô lembrando aqui agora, no shopping, a maioria dos caras que eu via dançando eram gordinhos, cara. E vai até um pouco diferente com o que o Lula falou aí, né, no começo. O cara é um homem e tal, jogador, né, muito de lá dançar, mas geralmente eu lembro de ver uns gordinhos se balançando lá, cara. Então, não, isso mesmo. Não é desculpa, cara. Se eu falar que é gordinho, não é desculpa. Eu falo assim, eu acho que é o estereótipo, é o preconceito com o jogo. Mas você se divertiu nesse dia? Você se divertiu? Foi engraçado, mas não me deu vontade de jogar porque eu não conseguia, cara. Não conseguia, eu era pessoa sem ritmo, eu não tenho ritmo. Já que é pra. Acho que a gente pode abusar dos estereótipos aqui. A gente tem jogos musicais, por exemplo, igual a gente fez cast de Guitar Hero e jogos de instrumentos musicais. Quem joga esses jogos, na imensa maioria, né, generalizando, é a pessoa que já gosta de música, né? Já gosta lá do rock and roll, já compra o jogo do Metallica, que gosta do Metallica. Acho que isso também pode acontecer com os jogos de dança, né, cara? A pessoa que gosta de dança, ela vê lá no shopping, pô, legal, vou testar isso aqui. Porque eu realmente não vejo um cara que joga, sei lá, Call of Duty 12 horas por dia, sair de casa não, tô afim de dançar um jogo de dança. Caramba. Eu já não consigo enxergar assim, cara. Eu acho que é muito mais o gamer que quer algo casual do que o cara que gosta de dança. Olha, eu vejo também como jogador de videogame, tipo assim, é lógico que o músico vai ser atraído por tipo assim, teve uma festinha sábado aqui em casa. Então, tem um amigo da minha irmã que trabalha na noite, né, é músico. Ele nunca tinha tido contato. Ele olhou a minha bateria parada lá no canto da sala, a bateria do Guitar Hero, e veio perguntar um monte de coisa pra mim. Ah, mas como é que funciona? Como é que é, né? Então, tipo assim, eu acho que, assim como os jogos de banda, assim, os jogos de dança, eles são um leque, né, pra receber novos jogadores no videogame. Eu acho que as pessoas que talvez tenham algum preconceito contra o estereótipo de videogame podem jogar. E também, pelo outro lado, eles são uma porta para que os jogadores de videogame encontrem outras formas. Aquele cara que só joga Call of Duty também encontre outra forma de se divertir. Agora, vocês falaram sobre atrair. Não necessariamente para a pessoa jogar, mas assim, falando de dança em si. Dança é uma coisa que atrai as pessoas. Como eu disse aí, você passava no shopping e tinha aquela galera assistindo, assim. Mesmo que a gente não... se mexendo, né? Que a pessoa não dança, não gosta de dançar, a dança é uma coisa milenar, né? Na humanidade, tipo assim, sempre atraiu a atenção. Sempre chama a atenção do ser humano. É uma arte, né? É uma arte. Uma forma de arte. Esses como o DDR, Pump, eles até. Você, quando tá jogando ele, você não tá dançando mesmo, assim. Você tá mais apertando os botões com o pé do que dançando. Então, porque quando você começa a jogar nos níveis mais difíceis, assim, você não tá nem mais. Pode prestar atenção nos caras que jogam, assim. Sim. Eles não estão mais dançando, eles estão apertando botão com os pés que nem um louco, né? Na maior velocidade possível. Mas é assim, eu não vejo quando você pega lá pra testar, se você for jogar com a mente aberta, assim, sem medo de ser feliz, já dá pra ser divertidinho. O que acontece? O gênero, ele teve a explosão dele, né, no PlayStation 1, se manteve no PlayStation 2 e teve uma, digamos assim, uma caída no início dessa geração, né? O DDR para Xbox 360 não vende tanto, o pessoal passou a não se interessar tanto. E aí, com o advento do controle de movimento, apareceu um jogo em novembro de 2007 chamado Just Dance. Esse jogo tem média 2 de reviews. De 0 a 10. Média 2. Média 2. Só que esse jogo é o rei das festas aqui em casa. Esse jogo acho que já passou das 10, 12 milhões de cópias. E é o primeiro jogo de dança, né, que você consegue jogar sem estar preso a um tapete. Como funciona Just Dance? Não sei se vocês já viram, mas para explicar para o pessoal que está ouvindo o cast e nunca viu. Você segura o emote numa mão e copia os movimentos da tela que o dançarino vai fazendo. Esses movimentos incluem movimentos de cintura, perna, braço. E como ele tem uma precisão assim razoável, ele consegue pegar. Isso eu já notei, porque eu jogo Just Dance. Ele consegue pegar a inclinação. Então, se você está com a mão na cintura e você não põe o giro na cintura, você não põe um balanço, o jogo percebe. Isso eu fiquei impressionado com o trabalho. Não sei, acho que até o pessoal foi muito cruel na avaliação do jogo, né? Dá 2, porque eu acho que no que ele se propõe, ele consegue entregar bem. Então, o que acontece? Um jogo desse passa a fazer sucesso e um jogo desse quebra aquela barreira dos hardcores pisando na seta, né? Então, a gente tem, digamos assim, a gente pode estar vivendo um novo boom dos jogos musicais com a adição do controle de movimento. Eu quero saber quem viu Just Dance em 2007 ou lembra de ter visto alguma coisa recente. Qual foi a primeira vez que vocês viram algum jogo de dança que use controle de movimento? Antigo, sem ser agora o Dance Central, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Olha, cara, eu tô abismado com o que você falou agora, porque eu não joguei Just Dance quando saiu, né? Porque não tinha Wii na época. Mas tanto que eu joguei já o segundo, e ainda depois de jogar o segundo, fui atrás do primeiro, e, cara, sabe, pra mim a proposta é a mesma, eu tô de queixo caído de tá descobrindo agora que teve média 2, cara. Uhum. Eu falei, meu, mandaram, acho que quem fez o review do jogo foi o Roberto Carlos, cara. Então, você acha que também rolou um preconceito da imprensa com o jogo? Nossa, assim, da imprensa de game? 100%. E tomaram, uhum, tomaram na cara, porque agora vão ter que, cada dia desses que sair, vão ter que dançar, né, cara? Pois é, então, e foi o primeiro jogo, digamos assim, eu falo que, tipo, eu adoro o Moonwalker do Michael Jackson no arcade e no Mega Drive. Tá? Só que tem uma versão de Just Dance customizada pro Michael Jackson. É sensacional, cara. Desculpa. É sensacional. Quem não jogou, eu recomendo a quem é fã de Michael Jackson, quem é fã de videogame. E quem é fã de dança. Qualquer pessoa vai se divertir horrores com o jogo. Aí já avaliaram melhor. Just Dance 2, o jogo do Michael Jackson, avaliaram melhor. É, quem tem o Wii aqui? O Mr. Bubbles, eu sei que tem o Wii. Homem Mal tem o Wii. Eu tenho o Adriano, o João, vocês têm o Wii? Não, eu não tenho, não. Vocês já viram Just Dance? Eu vi aquele vídeo, né? Da galera fazendo um flash mob, eu acho, Canadá, sei lá. É, acho que é na Austrália, se não me engano. E eu lembro dos vídeos na época do lançamento e tal. Realmente, era uma coisa nova, né? Porque até então a gente só tinha o tapete. E aquilo ali deu uma variedade enorme, apesar de hoje a gente ver as limitações assim do controle do Wii, né? Então. É, cara, igual esses dias no próprio evento do Game World lá, tava vendo lá o pessoal jogar, aí um cara virou pra mim e falou de jogar no Kinect o Michael Jackson Experience. Uhum. Aí o cara virou pra mim e falou, ah, isso é legal, né, pô, o do Wii deve ser mó merda, você dança com a mão. Aí eu virei pro cara e falei, ah, vai se fuder, cara. Aí eu desafio o cara a conseguir dançar bem sentado só mexendo o controle com a mão no Wii. Não dá. Eu já tentei várias vezes. A não ser que se você é bom nisso, me informe, por favor. Faça um vídeo e mande pra gente. Se você consegue uma pontuação boa em Just Dance, sentado, só mexendo o emote com o braço. Não funciona. O jogo realmente percebe coisas que você faz. Só com o emote de referência. Eu já tentei. E é claro. É, então. Deu certo com você? Não, cara. Eu sou campeão de jogar o esportes deitado, cara. Mas Just Dance, velho. Estamos falando com alguém... Você é destro, né, meu irmão? Sou. Estamos falando de alguém com habilidade no braço direito. Mas e aí, com o sucesso de Just Dance, é claro, vieram outros jogos para outros produtos que oferecem controle de movimento, tá? É, o SingStar, que é aquele jogo de karaokê da Sony, saiu uma versão dele, que é o SingStar Dance, que é o jogo de karaokê junto com o movie ele funciona igualzinho o Just Dance. Ou seja, você tem o karaokê e você tem a coreografia pro pessoal acompanhar, com até 4 controles move. Dá pro pessoal jogar enquanto outras 2 pessoas cantam. Ou seja, o pessoal investiu. Não tá vendendo bem esse Singster, por incrível que pareça, né? Mas, apesar de Singster ser uma série extremamente famosa, né? Mas eu acho que é mais um efeito do desempenho comercial não tão bom do movie do que do Singster em si, que eu acho que potencial tem. Vocês chegaram a ver também ou ninguém nem sabia? Que o Singster tá virando jogo de dança e karaokê ao mesmo tempo. Não, pra mim não sabia não, cara. Singster eu conheço, que putz, tem, sei lá, uns 15 diferentes, mas... Eu acho que o movie tá arrastando pra baixo ele, cara. É, eu também acho. Você sabe Mr. Bubbles? Cara, se eu não danço, a habilidade de cantar é menos... É menos ainda. Cantar é ridícula. Vai dizer que tem que cantar no pirulito do movie, não, né? Não, você tem que cantar no microfone do jogo. Tem um microfone que vem com o jogo e o pirulito do movie, ele é pra pegar os seus movimentos dançando. Menos mal, né? Mas é assim que funciona. Eu não sei, na realidade eu acho que o movie tá puxando pra baixo, mas eu acho que também é uma questão de foco. Eu acho até interessante você ter o jogo de karaokê e o jogo de dança, porque é bacana que, por exemplo, você compra um DLC, já vem as 2 coisas. Você já ganha o karaokê e já ganha a coreografia. Então eu acho que é, digamos assim, um valor agregado muito grande. Mas eu acho que tudo junto ao mesmo tempo não vai funcionar para todo mundo. Embora a pessoa não é obrigada a usar. Depende do tipo de dança. Se for uma dança do estilo do Dance Revolution lá, fica difícil pro cara cantar e dar aqueles pulos e abaixar. E tem gente que abaixa, né? Ah, meu, tem os coreanos já treinados nisso, né? Mas acredito que seja pra jogar com a galera, né, pô? Você no Rock Band, você não toca bateria e guitarra ao mesmo tempo. Você quer passar vergonha como? Dançando ou cantando? Porque você pode escolher como é que você vai ser humilhado. E tem a última versão, que eu acho que é o mais moderno de todos, que saiu em novembro de 2010, junto com o Singster Dance, saiu o Dance Central, que, por sinal, é feito pela Harmonix, a empresa que criou o Guitar Hero e Rock Band. O jogo tem tido boas vendas, é o jogo mais bem avaliado do Kinect, né? O jogo já tem, acho que se eu não me engano, 10 DLCs, né, para comprar. De música, tem feijão assim, é o jogo mais bem sucedido do Kinect. Eu acho que também é o melhor jogo, porque ele consegue pegar o movimento do seu corpo sem controle. É. Então, não sei se vocês. Se é o pessoal que viu o Kinect já viu jogando Dance Central pra ver como é que é. Cara, eu já joguei os dois, tanto o Just Dance como o Dance Central, e meu, no final das contas, cara, eu achei a mesma coisa, a mesma experiência. A mesma experiência, só que sem segurar o controle. É, única só que diferença. Sem segurar o controle. Eu realmente, tipo, quem dançou, dancei mal lá no Just Dance, dancei mal no Kinect também, igual, cara. Não teve diferença. A experiência fora da tela é igual. Meu, dentro da tela, visualmente, a captura de movimento, os próprios movimentos que os artistas lá fazem na tela, que você tem que imitar, são diferentes, mas, cara, no final das contas, a experiência foi a mesma. Mas, homem mal, com a captura aí do Kinect, não fez diferença movimento de cintura, movimento de perna, não fez uma diferença maior do que lá no Just Dance, não? Não, cara, não, porque eu acho que, do mesmo jeito que o Just Dance, que é só o controle, não pode cobrar muito do seu jogo de cintura, vamos dizer assim, o Dance Center também não pode, cara. Pra não forçar a barra com... É, então, com por isso que, tipo, eu joguei os dois... A experiência do jogo foi diferente, mas a experiência de jogabilidade, cara, foi exatamente igual. Mas ele não apresenta vários níveis, não, de dificuldade, para no caso, tanto o mais casual, né, apesar de já ser um jogo casual, jogar e pro cara que quiser jogar de uma forma mais avançada, talvez capturando mais passos, esse tipo de coisa. Ah, cara, eu acho que deve mudar só a precisão, cara. Meu, eu realmente não tá no escopo fazer 1000G em Dance Central, não. É, e a captura também nem deve ser também essas coisas, né, pra Dance Central, apesar do Kinect já tá bem avançado aí. Olha, eu não joguei Dance Central, mas eu já vi várias coreografias, tem uma menina que até tá famosa no YouTube por fazer as coreografias mais difíceis, e eu acho bem, assim, tipo assim, ele, à medida que sobe de nível, eu acho ele bem complexo. Se a pessoa for fazer, assim, tem muito movimento trabalhado. tem que, a pessoa vai ter que trabalhar bastante raciocínio, técnica para poder fazer. Então, eu acho que nesse ponto ele é melhor para quem começa, digamos assim, para quem começa a fazer a curva pro hard. Para quem tá no normal e no easy, eu acho que não tem diferença entre os dois, mas isso eu tô falando de olhar. Eu ainda não tive a experiência de jogar Dance Central, de ver vídeo no YouTube, eu ralei aqui para fazer esse cast, né? Pesquisei, vi bastante, assisti bastante vídeo, mas a sensação que eu tenho é essa. Assim, mas, que, cara, o Dance Central... Quanto mais difícil fica, mais decoreba é o jogo. Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que ele perde o brilho de ser uma coisa mais divertida, sabe? Sim, você vai decorar, vai implementando movimentos, tipo, as dificuldades mais altas tem movimentos que não tem nas dificuldades mais baixas. Uhum. Então, e tem, tem variações de movimentos. Mas eu acho que isso daí é a mesma coisa que acontece num Guitar Hero ou num Rock Band. Vai ser repetido. E vai ser coisas mais difíceis de você executar. E outra isso... também, né? Tipo assim, esse negócio de ser divertido depende também do nível. Se o cara já joga muito tempo, o divertido pra ele vai ser um nível mais difícil mesmo. Porque fazer a mesma coisa sempre ele também não vai gostar, né? A Activision, a empresa mais adorada do setista. Alguém coloca aí no fundo. Activision, filho da puta. Activision é notória fazer essas merda. A Activision ferra todo mundo. Anunciou que está fazendo um jogo de dança. Dance Hero, sei lá. Tô chutando. Ou seja, o pessoal tá começando a investir nesse tipo de jogo. Os jogos de banda estão descendo ladeira. Os jogos de dança já desceram a ladeira e podem estar subindo. Vamos fazer mais uma previsão aí. Será que vai ficar eternamente nesse loop aí? Uma hora jogo de dança, outra hora jogo musical? Eu tô achando interessante o cenário, porque com o controle de movimento, esses jogos ganharam um novo fôlego. Né? E a gente comentou no podcast que a gente fez sobre a decadência dos jogos que precisaria mudar, né, o mecanismo. E é exatamente isso que está acontecendo. O controle de movimento, a tecnologia deu possibilidade para os jogos de dança saírem do tapetinho e ganharem uma liberdade maior para o pessoal brincar. Vocês acham que essa moda vai pegar? Ou ela deve, digamos assim, ela vai morrer mais cedo do que aconteceu com os jogos de banda? Pô, cara, eu não participei do cast lá dos jogos musicais. Mas quando eu tava ouvindo, cara, foi que falei, meu, que eu ia falar no cast se eu estivesse participando. Cara, a continuação desse tipo de jogo é nos jogos de dança. Eu acho que é o complemento e, meu, eu acho que vai voltar, cara. Eu acho que volta ali a guitarrinha, alguma coisa. Ou então, sabe, ser misturado, ser mesclado os dois gêneros. Você eu acha que você que, pode ter que... uma... coreografia com guitarra? Meu, o Just Dance da vida vai carregar a guitarra nas costas. Então, lá naquele cast eu comentei que eu não via futuro para aquele tipo de jogo, por exemplo. Nem imaginava como utilizar movimento nos jogos de guitarra, por exemplo. Mas agora com vocês comentando, eu cheguei a vislumbrar aqui. Por que não voltar com jogos de guitarra e assim como tá acontecendo aí nos jogos de música? Tá exigindo mais do pessoal, não só... movimentos repetitivos. Quem sabe não exigir um feeling aí de quem estiver jogando um Guitar Hero, um Rock Band, tipo, fazer performance. Poderia ocorrer isso, né, com jogos de movimento. A pessoa com a guitarra, mas tendo que fazer performance ali, musical. Então, eu acho, tipo assim, eu acho interessante. Era essa discussão que... com essa dúvida que eu queria meio que fechar aqui o nosso assunto. Sobre, tipo assim, por mais que tenha... para que as pessoas não olhem para esses jogos, sabe, com preconceito, mas como porta de entrada para muita gente e como outras formas de utilizar coisas que a gente tem até hoje. Eu não acho que nada vem à toa, assim. Eu olho assim e falo, cara, que momento a gente está vivendo? Com a descida de ladeira de um e a subida de outro. O que que um oferece de diferente, o que que um oferece de novo? Mas você tinha perguntado, né, se vai sobreviver mais tempo do que os jogos de banda. Na minha opinião, não, porque eu acho que o jogo de banda tinha pra onde evoluir, né? O Rock Band começou lá com a guitarrinha, aí foi, passou pra bateria, vocal, teclado no Rock Band. E beleza, foi evoluir, mas e jogo de dança? Você vai comprar um Just Dance 2, vai vir com um chapéu de mexicano pra você dançar macarena? Mas, cara, você pega Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, Guitar Hero 3. Quais são as diferenças entre os três? É música. Vai acontecer a mesma coisa. Just Dance 1, 2, 3, 4, 5. É, mas até a hora que decidirem matar o gênero, cara. Pois é, mas você acha que vai demorar mais de 6 anos? Ah, vai, cara. Vai, vai, porque o nicho musical deles é muito maior, cara. Vai ver os Guitar Hero Queixa, os Guitar Hero Katy Perry, velho. Cara, o nicho musical é muito maior. Eu acho que um vai durar a mesma coisa ou um pouco mais, cara. Menos, acho que não. É, eu tenho minhas dúvidas. Não sei, o que você acha, Mr. Bubbles? Eu acho que é... Que assim, ele tá se dando melhor de todos eles, porque é o que mais funciona... É o que funciona melhor no Kinect, né? Pelo, uhum. De todos que apresentaram até agora, é o que funciona melhor. E eu acho que pro público que curte, que já curtia jogo de dança, vai curtir também. Eu acho que ele tem o mesmo... Eu concordo com o Mimontes, hein? Eu acho que ele tem o mesmo tempo de vida que o Guitar Hero teve. Porque uma hora não tem como. Uma hora vai enjoar, porque ele não tem mesmo pra onde ir. O público da guitarra fala, pô, não tem mais nada pra gente, não sei o quê. Biblioteca. Não, então, vai ser biblioteca de música, vai ser tipo um rock band, que vai ter a versão definitiva e vai só lançar DLC, né? Lançamento mesmo vai parar, chega uma hora que não tem mais o que sair. É bom a gente lembrar também que a gente não sabe ao certo qual vai ser o futuro dos controles de movimento, né? Talvez... Exatamente. Um ótimo ponto. O tempo de vida desse retorno aí seja o tempo de vida da modinha dos controles de movimento. Será que vai pegar mesmo? Os controles de movimento vão pegar em definitivo? Ah, cara, é por isso que praticamente nenhum exemplo... Eu só usei o Dance Central em um exemplo, porque eu acho que o Wii Move fica. O Kinect já não sei. Mas por exemplo, o Move e o iMote, mesmo que sejam opcionais numa próxima geração, eu acho que eles vão embora. Agora o Kinect já não sei. Se ele vai sumir ou se ele vai continuar sendo opcional. Eu acho que sumir não sobe não, até pelo investimento pesado que a Microsoft faz nele, né? Então, mas eu tô falando em quesito ao futuro dos controles de movimento. Pode ser que o Kinect não suma, mas a Nintendo e a Sony não queiram investir numa tecnologia igual. Então eu acho que, tipo, o formato ali do iMote, ele vai continuar, meu, até sei lá quando. É algo que dá pra carregar pra outros consoles sem maiores problemas, você acha? Dá pra você iniciar uma nova geração e mantendo isso daí, isso como padrão. Você pode deixar o cara lá, vai, o próximo Nintendo Pi, o inferno que for, pode ter um controle convencional e ter o iMote, cara. É, o que acontece... Do mesmo jeito que acontece com o Play 3. E eu acho que a partir dessa geração, todas as gerações daqui pra frente, cara, vão ter um controle de movimento opcional ou não. A Nintendo ditou, né? Ela que iniciou essa tendência. E, na verdade, a Nintendo é uma incógnita pra gente. A gente não sabe qual a próxima surpresa dela pra gente, né? A gente não sabe o que ela tem a apresentar. E você acha que esses jogos, eles vão ter o mesmo gás que os jogos de banda tiveram? Os jogos de ritmo de banda, vamos dizer assim, os jogos de ritmo musicais de dança vão ter esse mesmo fôlego? Olha, eu diria que eles nem têm tanto poder quanto os de guitarra, que, tipo... Eu não vejo tanto frenesi assim, tipo, uhum. Eu acho que ele tá sendo mais nicho do que os guitarreiros e rock band, eu acho. Ah, cara. Mas foi, tipo assim, eu tô lembrando do sucesso que fez o Guitar Hero 1 e tô comparando com esses jogos, cara. Eu acho que é maior. Eles estão fazendo mais sucesso, cara, tipo assim, porque eu tenho que pegar como medida o Guitar Hero 1, não posso pegar o Guitar Hero 2. Nem o Guitar Hero 3, que foi o auge. Eu tô olhando assim, cara, eu tô vendo que Just Dance 1 vendeu mais que Guitar Hero 1. É, mas assim, você não pode comparar só com o Guitar Hero 1, porque, assim, por mais que ele seja novo movimento, mas jogo de dança resistiu, né? É, então, jogo de dança resistiu. Foi uma mudança, né? Ele não era algo completamente novo. Não é uma novo. Coisa, assim, exatamente nova. Ele só é novo no movimento, né? Uhum. Ah, mas cara, meu. E tem a simplicidade, cara, do jogo de dança. Você tem lá o do Wii, tem 4 pessoas, joga 15, velho. É, isso é verdade. Você tá com o diabo do controle na mão pra estar participando ali. Uhum. E tipo, meu, você pega ali uma criança de 5 anos, cara, velho, ela vai olhar na tela ali e vai pular, vai fazer, cara. Vai ver as pessoas fazendo. Uma velha de 60 vai ter um infarto lá dançando, a Katy Perry lá, cara. É, eu acho... A cidade dessa geração que vai fazer isso sobreviver bastante. João, o que você acha? Vai chegar nos jogos musicais? Vai passar? É sustentável isso aí? Ou vai ser curtinho? É, então, eu já dei a minha opinião. Eu entendo o ponto do Memal, eu até concordo em parte, assim. Mas eu realmente não consigo ver durar mais do que os jogos de banda, né? Jogos de banda. Porque não tem muito pra onde evoluir. Vai ficar sempre com musiquinha nova, com bandinha nova e o guitarreiro não funciona fazendo isso. Tá tudo bem, o nicho é maior, esse ponto é válido, mas eu não vejo durar mais tempo, não. É, eu vejo umas coisas curiosas, assim. O Guitar Hero, ele pegou a quebra de geração. Pegou o final de uma geração e o início da outra. Esse, os jogos, eles podem estar pegando também o final dessa geração e o início de uma outra. A gente não sabe, né, até E3 desse ano, né? Se realmente uma nova geração pode estar nascendo no ano que vem ou não. É, por um outro lado, eu penso que eles são mais simples, porque não exigem plástico para jogar, não exigem acessório. Eles funcionam com o que o videogame tem. É só no caso do Kinect, do Move, para quem já tem um PlayStation 360, tem que investir no acessório. Mas pro Wii, é só comprar o disco. Só comprar o disco e colocar no console. Então eu não vejo... Agora, só que também eu não vejo esse público, assim, um público que seja hardcore, igual é a comunidade do Rock Band, que tá há anos comprando DLC. Aqueles 2, 3 milhões de usuários que estão ali, seguindo até hoje, que vão ficar... O público do Rock Band, o público do jogo de dança é o mesmo, cara. Cara, ou é a pessoa que gosta da música, no caso do Rock Band, ou gosta de dançar, no caso do Just Dance, ou é a pessoa que compra pra jogar com a galera. O público é igual, cara. É um party pub, é um party play, assim. É um pessoal que gosta de jogo de festa. Se você parar pra pensar, não é a mesma pessoa que compra, mas o alvo dos dois jogos é o mesmo. É o mesmo tipo de cara que gosta, que joga sozinho, ou o cara que tem lá tudo pra jogar com a galera. Tipo, igual eu mesmo, o Guitar Hero, cara. É difícil eu jogar sozinho. Eu tenho aqui bateria, duas guitarras, é difícil. Joga a maioria das vezes que eu jogo e quando tem uma galera aqui. É a mesma coisa do Just Dance. Até digamos assim que os jogos de dança estão substituindo os jogos de banda nesse exato momento. Eles estão tomando o espaço. É, e o movimento da Activision de cancelar o Guitar Hero lançado nesse Hero, prova disso. Prova isso. É, que a gente sabe, por mais que o pessoal odeie a Activision, eles são uma empresa racional, por isso que eles são eficientes, ganham grana. Lembrando que tá pra sair também o DJ Hero 2, né? Saiu. Já saiu, né? Já saiu. A Activision não largou o osso completamente. É, não largou. Não tá indo tão bem de Hero 2, não. Mas, curioso. Mas é isso, galera. Alguém tem mais alguma consideração? Eu tenho a consideração. Sim. Eu acho que o pessoal que lançou esse filme aí, esses negros, deu bobeira. Devia ter feito um jogo de balé. Deram bobeira. Tá aí, ó. Consultoria da hora, um jogo de balé. Cara, meu medo de ver um jogo de balé é entrar na live e ver o setista fazendo 1000G nele, tá ligado? Jogo de balé é o Wii Aware, hein, cara? Pra jogar no E-Fit ainda e desbancar as escolinhas. Olha, eu acho, minha opinião, jogo de balé está para os jogos musicais, os jogos de dança, como Tarra Pro e a bateria Pro está para Rock Band. É, pra galera pensar e postar no fórum lá. Nós tivemos Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Aerosmith, Rock Band Beatles. Será que um próximo um Dance Hero Michael Jackson vai vir com a roupinha do Thriller, cara? Just Dance Black Swan, só digo isso, velho. Cara, vamos ter que incluir alguma coisa como pra colocar no pacote, velho. Você tem lá nos Beatles lá a guitarra do Paul, o baixo de não sei quem. Pô, tem que pôr uma roupinha também, o que vocês acham? Eu acho que também ainda pode incluir na versão brasileira, que vai sair no Mega Drive, com 400 jogos na memória, no plano de NES. O pandeiro. Vai sair o pandeiro e a versão do Carlinhos de Jesus. Cavaquinho. O Jaime Arouxa, entende? Essas coisas. Então, olha o Mega Drive aí, gente! O Mega Drive. Vai ser lançado pelo Silvio Santos e vai ter a pipa do Bobo Não Sabe Mais. Oi! Oh. Já pensou, cara? O Marchinhas do Silvio Santos pra dançar. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio de número 51. 151 na cabeça aqui no final. Apareceu. Apareceu, mas não tava. A gente espera que vocês tenham curtido e deem suas opiniões sobre essa nova mania dos jogos de dança. Obrigado, até o próximo episódio. Toda boy band tem alguém que é gay e já tô avisando que não sou eu, hein? É difícil desconfiar, então, já, né? É. Não sou eu, cara. Não sou eu, o cara já se auto, já vai se defendendo, né? Já vai se defendendo sem ninguém nem acusar. É, é que as acusações virão naturalmente. Ah, é?